Ninguém? Não vejo. Hã? Vamos lá. Quando a gente fala de indústria, vamos lá. A indústria, ela está relacionada a quê? Oi? Não. Máquinas. Oi? Produção em grande quantidade, né? Lembra que eu dei o exemplo do seu Zezinho da esquina? Se ele fabrica sapato manualmente, o seu Zezinho não consegue competir com as grandes indústrias? É? O seu Zezinho, fabricando sapato manualmente com a ajuda de ferramentas, ele faz ali um par de sapato por dia, né? E aí, já as grandes indústrias, por exemplo, a Adidas, a Nike, né? Ela consegue fabricar produtos em larga escala. O que isso significa, professora? Produção em larga escala, em grande quantidade, de forma acelerada, muito rápida. Por quê? Porque são máquinas que produzem, certo? Então, assim, a Revolução Industrial, é claro, que lá no século XVIII, quando começou a Revolução Industrial, não tinha essas máquinas que a gente tem hoje, né? As primeiras máquinas, elas eram mais simples, certo? Então, assim, coisa que nós precisamos saber com relação à Revolução Industrial. Ó, pontos importantes. Deixa eu ver esse lado aqui, peraí. Não fico na frente. Antes da Revolução Industrial, a economia europeia era predominantemente agrária. O que é agrário? Agrária. Tem a ver com agro. Tem a ver com? Água. Agricultura. Trabalho agrícola, né? Perfeito. E artesanal. O que é trabalho artesanal? Trabalho manualmente, né? Que é feito manualmente. Perfeito. E uma das grandes características desse processo é o feudalismo. O feudalismo, ele dava lugar. A gente tem um processo de mudança do fim do feudalismo para o início do capitalismo, né? Alguém lembra no ano passado nós falamos sobre feudalismo? Alguém lembra o que que foi? O que que era o feudalismo? É verdade. Mais ou menos. Os feudos não eram as terras? Lembra que tinha os senhores feudais que eram donos das terras? E esses senhores feudais tinham trabalhadores que trabalhavam ali na terra, plantando, né? Ou trabalho artesanal, fabricando coisas manualmente, né? Então a gente sai desse processo do feudalismo, né? De trabalhos feitos, né? Na terra ali manualmente e passa a ver o trabalho sendo feito por máquinas. Ó, uma característica hoje, quem é dono de grandes terras, grandes propriedades de terra? Quando eu digo dono de grandes propriedades de terra, eu estou falando em quilômetros e quilômetros de terra. Quilômetros é centímetros na vida. E aí, o que que acontece? A gente não consegue ver hoje máquinas trabalhando na terra? Né? A gente tem máquina que faz o plantio, a colheita, a separação do grão, que roça, gradia, perfeito. A gente já tem máquinas que fazem isso. Não precisa mais o homem fazer isso. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Isso é bom ou ruim? É ruim. Então, porque tá. Peraí. Ruim. Por que é ruim? Porque tem pessoas que precisam do dinheiro que o dono da fazenda paga a gasolina para casa. Paga o quê? Paga a diária. Paga a diária. Tem gente que paga a gasolina também. A diária. É. O trabalho, né? É ruim porque. Certo. E por que é bom? Vamos lá. Facilita. Mais trabalho. Facilitação do trabalho. E é mais rápido. Pronto. Gente. Ó, o processo industrial, ele tem pontos positivos, né? Mas tem pontos negativos. É igual o Ítalo falou. É meio a meio. Tem coisas boas e coisas negativas. A Ana Lívia acabou de falar que se tem uma máquina trabalhando no lugar de um homem, de uma pessoa, essa pessoa não vai ter ali a renda dele, não vai receber ali os Eu trabalho dela. Hã? Eu trabalho dentro dela. Só você trabalha dela? É, se for um trator, eu trabalho dentro. É, exatamente. Aí se ele conseguir, né, tirar a carteira do trator e aquele trator, ok. Mas ainda tem uma coisa. Um trator, ele faz o trabalho de, sei lá, 10, 15 pessoas fariam uma manhã. Né? Então imagina, é 10 mãos de obras que vão ficar sem trabalho, porque uma máquina vai trabalhar sendo conduzida por um só. Tá? Então a gente tem pontos positivos e pontos negativos. Não. Eu disse, pode entrar, eu disse. Mas não, morre. Não, claro que a gente não. Muita coisa sendo fabricada rapidamente, né? A outra falou com motivar vapor. Que locomotiva é esse? São os trens. Ó, os trens foram fundamentais para escoar os produtos. O que é escoar? Maria Helena, escoar significa fazer com que esses produtos cheguem a locais mais distantes, de maneira mais rápida. E por último, o carvão como combustível, como fonte de energia. Eu dei um exemplo na aula anterior. O ventilador ele funciona à base de quê? Energia elétrica, né? Já o trem, por exemplo, ele funciona da queima do carvão, né? A queima do carvão faz ele funcionar. Deixa eu dar outro exemplo. O carro, ele funciona à base de... Então, toda máquina, ela funciona à base de alguma coisa. E nessa época, as primeiras máquinas, elas tinham como fonte de energia o carvão. Tá? Não esqueça, o carvão era usado como fonte de energia e o ferro, que foi o primeiro produto, a primeira matéria-prima utilizada para fazer as máquinas, era a matéria-prima para fazer a máquina em si. Tá? Olha só, as ferrovias reduziram o custo do transporte em mais de 80%. Professora, se hoje os produtos fossem escoados por trem e não pelos caminhões, seria mais barato? Sim. E o trânsito seria melhor, né? Da afogaria a quantidade de caminhão. Ó, pode parar aí, tá? Vocês estão na sala de aula, se você quiser brincar, vão para outro lugar. 80% integrando mercadorias regionais em escala nacional, levando para lugares, né? Inclusive, lá em Imperatriz, a China vai montar um porto seco. O que é um porto seco, professor? O porto seco é um meio de escoar os produtos pelo restante do Brasil. Então, a China vai mandar produtos, o produto vai chegar no porto hídrico mesmo, no mar, pelo mar de São Luís, que é a capital do Maranhão. E de lá ele vem de trem, porque tem uma linha férrea, uma estrada de trem, que vai de São Luís e passa por Imperatriz. Aí o que que eles vão, que eles fizeram? Investiram. Dizem que o investimento dos chineses aqui no Brasil, no Brasil inteiro, não só em Imperatriz, está girando em torno de 75 bilhões. E aí eles estão investindo nesse corpo seco que vai ser criado, montado em Imperatriz. Na verdade, não é Imperatriz em si, é a 12 quilômetros de Imperatriz. E energia eólica, que eles estão investindo em energia eólica, e tem uma terceira coisa, que não estou lembrando agora. Mas isso é o resultado de quê? Da industrialização. Qual é o produto mais rápido para incentivar as pessoas a comprar mais? Tá? Ó, e é o resultado disso aqui. Ó. No começo, a gente não tinha grandes tecnologias, mas a gente tem a invenção das primeiras máquinas. E essas primeiras máquinas fizeram com que hoje nós tenhamos, né, máquinas aí de ponta com uma tecnologia assim surreal, né? Então, nós temos aqui, como eu disse para vocês, as fases da Revolução Industrial, e aqui nós temos alguns pontos importantes. O primeiro, indústria têxtil, a indústria de tecido, a base para as máquinas era o ferro e carvão, máquina a vapor e o início de tudo na Inglaterra. Já na segunda Revolução Industrial, a gente tem uma mudança. Ó, eletrônica já começa a aparecer, né? Informática e automação. Ó, tô na terceira, desculpa. Segunda Revolução Industrial, o aço no lugar do ferro. Por que que isso foi uma descoberta importante, professora? O ferro é muito mais pesado, muito mais difícil para manusear. O aço é mais leve, mais fácil para manusear. Então, ó, no lugar do ferro, eles começaram a investir em aço. E no lugar do carvão, qual é o combustível aqui? Petróleo. Petróleo e eletricidade. Ó, aqui já tem o petróleo como combustível. Então, já tem os primeiros automóveis também. Os primeiros carros vão começar a ser fabricados, certo? Então, a produção em massa. Produção em massa significa a mesma coisa que produção em larga escala. Produção em grande quantidade, tá? E a expansão para os Estados Unidos, Alemanha e Japão. Então, ó, tudo começou na Inglaterra E depois outros países começaram a investir na tecnologia, né, e na industrialização. E por último, como eu coloquei para vocês, de 1950 aos anos 2000, terceira revolução industrial, e aí a gente tem eletrônica, informática, automação e a globalização. Se eu perguntar para vocês, me dá um exemplo de globalização na indústria, o que vocês me diriam? Produção em massa. É, a produção em massa, mas como é que a globalização influencia nisso? Como é que é a questão? Ó, como que a globalização, o que que tem a ver a globalização com a terceira revolução industrial, por exemplo? Ó, o que que está dizendo? Que a globalização do conhecimento, ela tem a ver com a terceira revolução industrial. Eu acabei de dar um exemplo de globalização. Qual foi o exemplo que eu dei? A China, que é um país que está em outro continente, não está nem no nosso continente, está em outro continente, conseguiu uma relação econômica com o Brasil. Especificamente com Imperatriz, por exemplo. Davinópolis, que é ali do lado, que é onde vai ser implementado. Davinópolis é o nome do lugar. É uma cidadezinha vizinha de Imperatriz. Então, que é bem onde passa a linha do trem. Então, o que que acontece? A globalização, ela está em múltiplos tipos. Por exemplo, a China, ela pode fabricar lá no país dela. Mas a China, com o mundo globalizado, ele pode conseguir uma matéria-prima mais barata em outro país, conseguir energia elétrica aqui no Brasil, comprar energia no Brasil, produzir na China e trazer para vender no Brasil. Isso é globalização. Às vezes, um produto é fabricado com matéria-prima que vem de vários países do mundo. Isso é globalização. Tá? E o fato do Brasil receber, né, empresas como empresas chinesas e outros demais. Então, eu vou falar da globalização. Calma. Ah, não, eu não saio mais cedo hoje, né? É. Tá. Então a gente vai parar por aqui, tá? Ó, vou fazer a chamada. Vou gravar no meu, certo? Ninguém tem celular, né? Eu tenho, professor. É um milhão. Eu tenho, tá ligado? É um milhão. Vou fazer a chamada primeiro, tá? Ana Beatriz. Ana presente. Sara, presente. Sofia, presente.